notícia no Brasil e no mundo. ZYL 269. 1170 kHz. Sociedade. Rádio Sociedade. Sociedade. Oliveira, Minas Gerais. O governo do estado acaba de lançar o novo Regularize.